été anglais, entend les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie fait si longue. We fade to gray, fade to gray. We fade to gray, fade to gray. Devenir les not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Now you make it on the floor. Illusion never changed into something real. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn, I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Now you make it on the floor. Illusion never changed to something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Conferiu Natalie Imbruglia, Torn, Meeting Molly, Middle Earth, Frank Spengler, Dream World, Dua Lipa, Be The One, Western Girls, Domino Dancing, Visage, Fade To Grey. Iniciamos o programa com Billy Idol, Eyes Without A Face. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio 10h35. Rio Sul Rádio, serviço. A situação das crianças na Ucrânia piora a cada minuto. Elas têm sido feridas e traumatizadas pela violência. Hospitais, escolas, instalações de água e saneamento estão sob ataque. As pessoas estão fugindo para salvar suas vidas e famílias estão sendo separadas. O Unicef já está no local, fornecendo água limpa, suprimentos de saúde, higiene e materiais de educação para emergência. Sendo um doador Unicef, sua doação chega mais rápido a quem mais precisa. Este é um momento aterrorizante para as crianças e suas famílias. Elas precisam de sua ajuda. Doe agora. Ligue para 0800 545 1132 ou acesse doeucrania.unicef.org.br. Todos os sábados, às 22 horas. Open your heart. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Easy your body. You so hard you won't. Todos os sábados, às 22 horas. Rio Sul Rádio. Na Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. inside my heart. I can't hear or look up to the stars. Treasure. I'll dance over you. I want some pleasure. This love I feel for you, while the city's in slumber.